De repente me bateu uma saudade daquele mano que se foi, véi. Quanta crueldade, ainda não aceitamos a sua ausência. Sua imagem não sai da consciência. É embaçado encarar a realidade, te procurar, não te encontrar entre a comunidade. Foi uma perda valiosa para todos nós. Aonde estiver, mano, ouça a nossa voz. Ainda temos a esperança de te encontrar, de ver você voltar, dizer que vai ficar com um sorriso no rosto, cumprimentando os irmãos. Isso nos causa um forte aperto no coração. Todos sofreram com sua partida. É triste relembrar seu apelido da Silva. Eu me pergunto por que só os bons se vão. Por mais que eu tente, eu não consigo encontrar explicação. É foda ter que recordar o seu olhar, a sua face sorridente. Fato inexplicável tudo acontecer, véi. Tão de repente, tão de repente. Lembranças, saudade daquele mano que se foi, quanta crueldade. Lembranças, saudade daquele mano que se foi, quanta crueldade. Lembranças, saudade daquele mano que se foi, quanta crueldade. Sei que hoje está, você torce por nós. A sua falta é irreparável, mas podemos ouvir a sua voz nos dizendo que fez apenas uma viagem para o mundo onde a paz reine de verdade, nos incentivando a continuar e persistir na vida. Viver, lutar, vencer, obter várias conquistas. É lamentável ver sua mãe, ela quer justiça, é foda, véi, ela também não acredita. Tantos planos pro futuro podia ver em seu olhar, realidade difícil de se acreditar. É angustioso observar o seu retrato, ver seu sorriso no rosto ali estampado. É triste conviver com esta dor no coração. Só sinto lembrança, só recordação de você, meu mano, de você, irmão. Lágrimas ainda jorram por sua partida. Caminhos obscuros, labirintos sem saída. Não nos conformamos com a sua perda. 16 de outubro foi numa terça-feira. 16 de outubro foi numa terça-feira. Aniversário, não teve presente. É foda ter que aceitar mais um irmão ausente. Mais uma vida destruída pelo sofrer. É preciso resgatar a vontade de viver. Nunca vamos esquecer o que aconteceu. 157 na fita, vacilou e morreu. Foi a polícia covarde, mata na crocodilagem. Advertência criminal, recurso final, relatando a verdade. Fizemos essa letra, mano, em sua homenagem. Pode crer, maluco, vamos ficar por aqui. Mas a justiça divina com certeza vai vir. É, com certeza vai vir.